passo, ele seguia com fé na companhia dos filhos, na perda da mulher, o mais velho com 13, com 10 a menina e o mais novo com 7, quase nada entendia. Quem vai entender? Quem sabe o porquê? Se não for por Jesus, vai esmorecer. Porque as reações nessas horas são milhares, tristeza, angústia, dor, muitos pesares, enxergando de lágrimas o travesseiro. Pra não causar mais pânico, choros vem do banheiro. Porque pra quê? De quê? Do quê? Vale essa vida se a gente vai morrer, Senhor? Eu sei que é duro, existe tanta interrogação. Quem não confia em ti cai numa depressão. Ele então confiou, a saudade enfrentou. Os filhos têm que crescer e vão crescer com amor, pelo amor. Muitos cuidados dedicados nessa vida. A dor, pouco a pouco foi sarando a ferida. E a marca sempre fica, forma uma cicatriz. Porém, onde há amor, existe um homem feliz. Um lar construído com dignidade. Mas quando estão na mesa, sempre bate uma saudade. Da mãe para o filho, da sua mulher. A mente voa longe, tomando seu café. Pessoas são únicas, então quem? Existirá alguém que vem pra família fazer o bem, uma boa companhia. Ensinar a filha, lidar com a vida. Dizer para o filho sobre a mal companhia. Sobre a mal companhia. E mesmo sem o amor de mãe, um filho tem o amor que vem do céu para lhe fazer o bem. Mesmo se a família venha te faltar, Jesus tem mais que amor de mãe pra te dar. Mesmo sem o amor de mãe, um filho tem o amor que vem do céu para lhe fazer o bem. Mesmo se a família venha te faltar, Jesus tem mais que amor de mãe pra te dar. O mundão mostra a loucura que poucos existem, e o pivete então abraça tudo que assiste na TV. Na hora do intervalo, antes era Lion, Jiraya e o Jaspion. Mas novo antenado, a malandragem também, tentando roubar do caminho do bem. E oferta vem, quem tem pode mais, quem não tem vai ficar pra trás. Mas ele só observou, por pouco não entrou, a polícia até parou pra dar geral. E tantas vezes foi normal, mas não se revoltou, segurou, passou, foi mal. Interpretado por algum burguês, chamado de trombadinha, vileiro toda vez. Trampando desde cedo junto com os amigos, pra poder comprar uns panos e andar mais bonito. Com 14 anos o deslize então se deu. Meses depois a linda filha nasceu, graças a Deus. Que ato inconsequente Jesus pode reverter. A ele pertencia a glória e o poder. O mais velho se esforçou, casou, tá bem com sua esposa. 2007, um lindo neném. E a menina, uma guerreira como pai. Arruma sua mochila, pega suas coisas e vai pro outro lado do mundo, construindo um futuro que possa trazer bênçãos em um lugar seguro. E o mais importante, onde tudo mudou, ele e toda sua casa se converteram ao Senhor. Mesmo sem o amor de mãe, um filho tem o amor que vem do céu para lhe fazer o bem. Mesmo se a família venha te faltar, Jesus tem mais que amor de mãe pra te dar. Mesmo sem o amor de mãe, um filho tem o amor que vem do céu para lhe fazer o bem. Mesmo se a família venha te faltar, Jesus tem mais que amor de mãe pra te dar. Um grande homem se faz presente na adversidade, mostra seu caráter, demonstra sua coragem. Momentos difíceis a família passou, até a professora o filho consolou. Dia das mães sempre foi complicado, fazer presentes para deixar guardado ou dar pra tia. Se um dia tiver coragem, ele tem utopia. Que chegará a tarde, que acordará do sonho pra nunca mais dormir. Acordar assustado e crer que tem que seguir. E aquele homem foi tão forte mesmo sem dinheiro. Disse pro filhos o valor verdadeiro que tá no coração de qualquer ser, que tá na honestidade para viver. Mesmo que falte a roupa da primeira linha, pra não dormir com fome, come açúcar com farinha. A vida ensina, Jesus Cristo dá força, e quem não luta põe a cabeça na forca. Se o centro é longe, a bicicleta economiza tempo. E assim se passam anos em um caminho imenso. Quilômetros percorridos, já não sabe mais tanto lugar que passou e o que ficou pra trás. Rodou o mundo, conheceu lugares, várias experiências, histórias milhares. Ainda mais agora que a neta nasceu, a mais velha tá grandona e bem, graças a Deus. Mais de 15 anos e o tempo passou. Eu sou o filho mais novo desse novo avô. Aí. Muito amor pela nossa família, moro? Mesmo com perdas, dificuldades, falta de oportunidade, seguindo junto, percorrendo um caminho. Um apoia o outro pra nunca se sentir sozinho. Na hora da sua morte, o Senhor Jesus Cristo deixou a sua mãe ao cuidado do amigo. Então por que você não valoriza mais a presença, o carinho, o afeto dos seus pais? Mesmo que sejam quadrados, difíceis de entender, velhinhos são crianças mais velhas que você. Você também é complicado, às vezes sabe do certo, mas faz tudo errado. Coisa linda é família, avô, primo, prima, tia. Um avô bem velhinho, com tanta sabedoria pra passar, mas pouco sabe aproveitar. Prefere ignorar, ver a vida passar, pra depois chorar, quando não estão mais presentes. Família é um presente, que pouca gente entende. Amam quem está longe, não vê quem está na frente. Pois só se falar de quem não sabe dos seus erros. Nunca pôs a coberta, o lençol, o travesseiro pra você dormir, deu até banho em você. Eu sei que tem defeitos, todos têm. Porém, uma vida sem amor é como uma planta sem flores e sem frutos. Família é diversidade, aprendizado de vida, quase faculdade. É desencontro e união, teste de paciência, reflexão. Prova de amor, segurança de tudo, de crescimento, de aliança, de que a vida é assim. Pra viver e aprender. Pra viver e aprender.